limpa as minhas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Keep